Ramon Rios, falando aos corações apaixonados. Sofri, mas ainda te quero, mesmo sabendo que não me amas, que não me quer mais. Não vou negar, te amo demais. Sinto sua falta todas as noites, olhando estrelas, vejo seu rosto, então me perco em seu olhar. E diz, não vai me deixar, tenho tanto amor pra te dar. Eu não vivo sem você, e mesmo assim tento sobreviver. Fica comigo só mais uma vez, fica comigo que eu posso te prender. Ao meu lado dispenso a solidão, fica comigo, te dou meu coração. Mas ainda te quero, mesmo sabendo que não me amas, que não me quer mais. Não vou negar, te amo demais. Sinto sua falta todas as noites, olhando estrelas, vejo seu rosto, então me perco em seu olhar. E diz que não vai me deixar, tenho tanto amor pra te dar. Eu não vivo sem você, e mesmo assim tento sobreviver. Fica comigo só mais uma vez, fica comigo que eu posso te prender. Ao meu lado dispenso a solidão, fica comigo, te dou meu coração. Fica comigo só mais uma vez, fica comigo, eu posso te prender. Ao meu lado dispenso a solidão, fica comigo, te dou meu coração.